Salve, salve, galera! Eu sou o Harry, do Guerrilha Gig, e tô aqui pra apresentar o bloco Grito Rock dentro do Lixeirinha, do Tuizinho. O Grito Rock é o maior festival integrado da América Latina e Franca vai ter sua edição entre 14 e 18 de março em diversos pontos da cidade. Esses pontos e a programação a gente vai falar hoje no bloco. E você também pode procurar informações no Facebook ou no guerrilhageek.com. Então nessa primeira parte eu vou passar para vocês como que ficou fechada a programação entre 14, 15 e 16. Bora lá? Então dia 14 de março, a partir das 19 horas na Unifran, nós teremos as Conversas Infinitas com os palestrantes de Di Monteiro, Daniel Tercino, Luiz Felipe Nunes e o professor mestre Fábio Svartan. Eles vão estar falando um pouco sobre produção cultural independente com foco em produção de revistas, zines, produção digital também. Teremos também a mostra dos Gritos Docs e teremos a banquinha do nosso patrocinador Sebo Almanac, Rifaina.org, Parque Náutico da Jaguara e Célula Skate. E aí no dia 16 teremos a primeira noite musical dentro do Grito Rock Franca 2012, lá no Redondo Bar, na Avenida Eufrásio Monteiro Petralha, a partir das 11 horas. Por apenas R$6, você pode assistir o show da Associação Livre Invisível de São Paulo, Elias Black Lass e Axial também de São Paulo. O Elias é a prata da casa daqui de Franca. Também teremos banquinhas dos nossos patrocinadores. Então vou deixar vocês com um pouco de som e volto depois para passar os dois últimos dias. Thank you. quanto tempo que se vive dessa rotina. Perdidos nas esquinas, não se sabe trabalhar. Há muito tempo não se dá nenhum valor. Uma vida pra se ter e um dilúvio pra perder. Já faz um tempo que eu vivo nesse ciclo, sendo feito de palhaço sem saber nem o porquê. Há quanto tempo? Há muito tempo. Já faz um tempo. Há quanto tempo? E se misturam com o vento e assim se faz. Verdades cheias de mistério e incerteza. Deu um caminho, mas não sabe onde vai chegar. Pensamentos saem da minha cabeça. E se misturam com o vento e assim se faz. Como os dias que se vão e não voltam mais. Verdade é fruto do tempo. Verdade é fruto do tempo. Verdade é fruto do tempo. Há quanto tempo que se vive essa rotina? Perdidos nas esquinas, não se sabe trabalhar. Há muito tempo não se dá nenhum valor. Uma vida pra se ter e um dilúvio pra perder. Já faz um tempo que eu vivo nesses ciclos, tendo feito de palhaço sem saber nem o porquê. Há quanto tempo? Há muito tempo. Já faz um tempo. Há quanto tempo? E se misturam com o vento e assim se faz. Verdades cheias de mistério e incerteza. Deu um caminho, mas não sabe onde vai chegar. Pensamentos saem da minha cabeça. E se misturam com o vento e assim se faz. Como os dias que se vão e não voltam mais. Verdade é fruto do tempo. Verdade é fruto do tempo. Verdade é fruto do tempo. De mistério e incerteza. Vê o caminho, mas não sabe onde vai chegar. Pensamentos saem da minha cabeça. E se misturam com o vento e assim se faz. Como os dias que se vão e não voltam mais. Verdade é fruto do tempo. Verdade é fruto do tempo. Verdade é fruto. Você acabou de ouvir Axial com Sou Todo Ouvidos, Atmosfera Lunar com A Toca e Samaná com Fruto do Tempo. E nesse segundo bloco eu vou passar para vocês a programação do dia 17 lá no CDA Motor Rocker Bar, na Avenida Champagnat 2533. Então, no sábado, a partir das 23 horas, a R$8,00, você verá banda Austin de Franca, Japanese Bondage de São Paulo e Ansan de Sorocaba, quebrando tudo lá no nosso já parceiro bar. E depois, no dia 18, no domingo, à tarde, para encerrar com chave de ouro lá no Quintal do Poeta, nós teremos a banda Ibis de Serrana, Vandaluz de Patos de Minas, Pubis de Bauru e Samaná também de Bauru. Isso tudo começando às 17 horas, por apenas R$2,00, simbólicos R$2,00. Teremos ainda algumas surpresas que nós vamos apresentar durante os próximos blocos e também perante o Facebook. Então é isso, vou deixar vocês com mais som. mais musiquinhas bonitinhas para dançar. E semana que vem estamos de volta. Mais uma vez agradecer aos patrocinadores dessa empreita: Célula Skate, Seba Balnac, Rifaina.org e o Parque Náutico de Jaguara. Quem quiser mais informações sobre nossos patrocinadores, onde eles se encontram, o que eles fazem, também pelo Facebook, tá fácil de achar. De me divertir, chapa meu globo, chapa, chapa, chapa. Nega mais linda da quebrada tá pagando pra mim. Vou pegar de novo, chega, chapa, chapa. Hoje eu tô na vibe, na pegada de me divertir, chapa meu globo, chapa, chapa, chapa. A nega mais linda da quebrada tá pagando pra mim. Vou pegar de novo. Xepa, xepa, vamos pro samba. Por si só já consegue, mano, me divertir. Chapa meu lobo, chapa, chapa, chapa. Tenho duas filhas, uma negra linda esperando por mim, com as panelas no fogo. Chapa, chapa, chapa. A música por si só já consegue, mano, me divertir. A música, chapa meu globo, chapa, chapa, chapa. Tenho duas filhas, uma negra linda esperando por mim, com as panelas no fogo, pra chapa, pra chapa, chapa.